Ricardinho falando de amor, daquele jeito que a gente gosta. Agora o tempo já passou, a tempestade enfim acabou, a rua já secou, e o sol lá fora. Daquela insônia já curei, do mau humor já melhorei, e até me acostumei, passou a falta. Ei, vai ser sempre assim. Se for amor, esse amor pode mais se chegar ao fim. Não tem remédio mesmo. Eu quis você pra ficar. Eu quis sumir, te esquecer. Quis morrer, quis te ligar. Eu não queria mais além a vida de você. Eu também tô sem ninguém. E só me respondo o ciúme. Tô sem ser momento ou costume. Seja feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Lá Deus. Ué. É e vai ser sempre assim. Se for amor, esse amor dói demais e chega ao fim. Esquecer, quis morrer, quis te ligar. Eu não queria mais além a vida sem você. Hoje foi bom te encontrar. O tempo passou, bom estar. Difícil foi, mas tudo bem. Eu também tô sem ninguém. Só me restou o ciúme. Não sei se vou ver o costume. Seja feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Adeus. Hoje foi bom te encontrar. O tempo passou pra me estar. Difícil foi, mas tudo bem. Não ficou sem ninguém. Se só me restou o ciúme. Não sei se por medo ou costume. Seja feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Adeus. Agora o tempo já passou. E ó, sorriso maroto.